Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe sempre na antena da SBSR, uma hora de música instrumental. Começamos com o produtor, músico e DJ rumeno Petre Inspirescu. É um dos mais interessantes artistas da cena eletrónica de leste. Vamos ouvir a muito jazzy e ambiente Miroslav. Vem em Vintul Prin Salsi. Petre Inspirescu a abrir o Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com música do romeno Petre Inspirescu, Miroslav, e seguimos para o grande destaque da emissão de hoje, We So Tired of All the Darkness in Our Lives. O último disco para Leland Kirby é dono de muitos alter egos, o mais conhecido chama-se The Caretaker. Acaba de editar este disco de forma gratuita, está disponível no Bandcamp e, digo-vos, vale muito a pena. É uma viagem absolutamente narcótica deste britânico radicado na Polónia. Pianos lânguidos, eletrónica, algumas percussões. Maravilhoso We So Tired of All the Darkness in Our Lives, de Leland Kirby, primeiro com Oblivion of Experience. E seguimos com mais uma do disco Tinsel Town. Thank you. Depois de duas para Leland Kirby, lembrar-vos mais uma vez, disponível em formato gratuito. Seguimos depois com Brock Van Vy, um californiano. Temos insistido muito no último disco de BVD Up, Epilogues for the End of the Sky. Passou por aqui Your Painted Armor Aches to Crack. Depois Moshi Moss, o projeto solo de Kozuki Anamizo, um japonês de Yamanashi, música mais delicada e arrastada de Moshi Moss. Ouvimos o tema-título para o último, Fiei. Para continuarmos com um ensemble que tem sido sublinhado nestas sessões, Minor Victories, é uma espécie de supergrupo, procurem na internet, do último Orchestral Variations Full Carp. altura de fecharmos esta sessão, dizer-vos que lá atrás, depois de Minor Victories, ouvimos o berlinense que já foi baterista de bandas punk, Carlos Sipa, agora faz música sensível ao piano, All Your Life You Walk, é um disco já com alguns anos, há muito que não passávamos a música de Carlos Sipa, rodou por aqui Today and It's Gone, depois o disco de estreia, um dos nossos trabalhos minimalistas preferidos deste ano, Daigo Anada, a estrear-se com Ishiro, ouvimos Close, vamos continuar na mesma linha com o pianista australiano Luke Howard e o tema Shift, dizer-vos que este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá. Thank you.